sem gerida, o seu corpo cansado, seu rosto abatido, os olhos vermelhados pelas noites mal dormidas. Ao passar pelas ruas ele ouve comentários de pessoas que o chamam o homem da madrugada. Esta é a rotina na vida de um boêmio que tenta na bebida esquecer a sua amada. O herói da madrugada. Por isso é que não quero mais amor em minha vida, porque tenho no peito a cicatriz de uma ilusão.